Informe Junino. A festa junina foi adotada pela Igreja Católica para sintetizar em uma só as festas de Santo Antônio, dia 13 de junho, de São João, dia 24 de junho, e de São Pedro, dia 29 de junho. Porém, primeiramente, a festa junina se chamava Festa Joanina e era comemorada no dia 13 de junho, homenageando João, o primo de Jesus, que, segundo as escrituras bíblicas, gostava de batizar as pessoas, purificando-as para a vinda de Jesus. Informe Junino. A festa junina conta com vários elementos, como a fogueira, que é um símbolo da união entre familiares e amigos, e também significa proteção contra os espíritos maus. O balão, que atualmente é proibido, simbolizava uma oferenda aos céus, ou agradecimento a pedidos realizados. Os fogos de artifício, que segundo a crendice popular, o som destes fogos espantava os espíritos maus e despertava São João para a festa. Você já se perguntou por que, nas festas juninas, o milho é o prato mais explorado? É porque no mês de junho é a época da colheita do milho, tornando-o o prato mais acessível. Por isso, nas festas juninas, comemos tantas variações do milho, como, por exemplo, o bolo, a pamonha, a sopa paraguaia, o milho cozido, o curau e a canjica. Além destes pratos à base de milho, existem também os pratos regionais, utilizados em algumas festas, como, por exemplo, o churrasco, o sobá, o arroz carreteiro, caldos, quentão, bolo de fubá e muitos outros pratos. Informe Junino. Cada região do país comemora a festa junina à sua maneira. No sul do Brasil, o que mais anima as festas juninas é a dança das fitas. As pessoas se vestem com roupas caipiras, bombachas, vestidos emendados e dançam cruzando fitas coloridas presas a um mastro. A festa tem origem portuguesa e espanhola. Na região sudeste do Brasil, as pessoas se vestem de caipira, usam calças emendadas, camisa xadrez, chapéu de palha e simulam um dente cariado. Este personagem caipira foi criado nas comemorações pelo interior de São Paulo e Minas Gerais. Em algumas cidades do Rio de Janeiro, são realizadas festas juninas, julinas e agostinas, todas com o mesmo tema típico. No centro-oeste, em Corumbá, no Pantanal de Mato Grosso do Sul, a festa tradicional conta com o famoso banho de São João. É uma das poucas festas do Brasil que mistura crendice e religiosidade. É uma tradição árabe trazida para o Brasil em 1880. A festa junina do norte, que é conhecida nacionalmente, é a do Boi de Parintins. Ela acontece nos dias 28, 29 e 30 de junho, na ilha de Tupinambarama, localizada a 400 quilômetros de Manaus, no Amazonas. Nos 3 dias de festa, tem a competição entre 2 grupos de boi bumbá, o caprichoso, representado por um boi preto, e o garantido, representado por um boi branco. A região do país onde existe a maior concentração de cidades que se dedicam às festas juninas é o Nordeste. Há uma grande competição entre a cidade de Caruaru, no Pernambuco, e Campina Grande, na Paraíba. Atualmente, quem tem o mais conhecido São João do Brasil é a cidade de Caruaru. Informe Junino. As festas juninas estão sempre se transformando e adaptando as tradições. Além da quadrilha comum, em Caruaru existem a gueidrilha, a sapadrilha e a trocadilha. Fundada em junho de 1989, a gueidrilha foi criada para animar ainda mais São João de Caruaru. Os homens dançam vestidos de matutos e matutas, e de personagens típicos da festa. A sapadrilha surgiu como alternativa feminina da gueidrilha. A dança é formada somente por mulheres, que se vestem de matutos e matutas. Juntamente com a sapadrilha, surgiu a trocadilha, onde os homens se vestem de mulheres, as mulheres de homens, e dançam juntos. Apesar desses novos tipos de quadrilhas, as tradicionais ainda são o maior sucesso.